Lima, Delta Lima na escuta, tu é? Na escuta, prossiga. É, só confirmando, ok? Mantenham o código 0133 para identificação, ok? 0133. 0133, Lima. Ação, torre no 8, deixa uma meia. 18-6, muito obrigado, até mais. Oi, Salvador, muito boa tarde, igual no 648. Ah, passou o ZAN, está estabilizado, visual com a pista. Voo 6481, boa tarde, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 28. Número 1 para pouso, vento 200 graus, 10 maus, ajuste no 012. Ok, 1012, reportará final de 3 milhas para o pouso, gol 1648. Afia. Salvador, boa tarde, Xené, 6315, passando para a série 28. Condição de alinhar em decolagem parada? Ô, senhor. Prezado ingresso de decolagem sem parado, cabeceira 28, vento 200 graus, 10 maus, 6315. A linha decola o Xeré 6315. Minha 326 confirma indicada. Mantendo 270. Gente. Lima Delta Lima, torre? É, prossiga, torre. Qual altitude tá mantendo? Fazer um TGL aqui, grupo Zulu, e já tô decolando novamente. Tá, ok, só ficar atento aí de acordo com a altitude aí, que é 500 pés no caso aí, ok? E o teu controle tá monitorando lá no radar. Positivo. Milhas agora na 648. Tomarei pista livre, Airbus na corrida de decolagem. Informo, temos um helicóptero à sua direita, no setor nordeste do campo, sem interferir com esta aproximação, a aproximadamente 500 pés. Gente, na 648. Pista agora livre, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, então na 28, vou na 648. Oceaner 6315, decola o 59, controle 119, decimal 35. 035, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oceaner 6315. Oceaner 6315, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, saída gole. Subindo 360, gole, 6315. Aguarde 6315, vou Evalda presente. Evaldo. Quebec Serra, prossiga em condições visuais, frequência livre. Boa tarde, 6213, pronto, com a espera da 28. Mantém cabeceira 28. Ali mantém. Volume 648, seu solo por 02, vou levar à esquerda, mantém a posição e chama seu aluno 21 no 19. 1219, obrigado, amigo. Nada. 62, 13, confirmando, pista livre autorizada a decolagem, vento 180 graus, 08 nós. Decolagem 2862, 13. Confirmando, manter a reta até 3 mil pés? Correto, manter a reta até 3 mil. Ok. Papa Romeu, Lima Delta, Lima, tá na escuta? Positivo, na escuta? Comandante, confirma, o senhor está com algum problema de comunicação e de código transponder? Porque a gente tentou contato aqui, não obtivemos resposta e, no entanto, também entramos em contato com o controle não tinha o seu código na tela, confirma. Meu código ajustado a 0133. Positivo, por vezes a gente está checando aqui que está ficando com o código 2000 e às vezes não está tendo código nenhum. E por vezes foi chamado aqui por três vezes e não obtivemos resposta, tendo em vista que está num setor aí crítico, um setor de aproximação do Cabo 28. Quem confirma? Eu estou no setor nordeste, estou afastado 3 milhas do 2 milhas do aeródromo. Tá ok, informe que mantenha a comunicação constante e o código transponder acionado, que é para que seja monitorado a sua altitude. Positivo. O Lima Delta Lima está fazendo TGL em Grupo Zulu Busca Vidas, ok? Xené 6326, desse mantém a 2 mil pés, o ajuste no 012, reporta estabilizado no ILS Zulu da pista 28. Descendo para 2 mil no 012, reportará estabilizado ILS 28. Top. Gostou de coordenar agora com Recife? Boa. Bidev? 6315, negativo Bidev, vou e Eval. Após Eval, Bidev. Nossa. Ok, nossa. E213, decolado 04, chão controle 19, sinal 35, bom voo. 1935, boa. 6213, boa tarde. Xener 6213, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, sai da Gole. Na Gole, 360, 6213. Aciona 0161 no transponder. Confirma o TOB? 05, confirmando o PAT 4? Gente, por gentileza, acione o transponder 0121, ok? 0121 no transponder. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-2, bom voo. 4065, boa tarde, Quebec, informação, autorização para Campinas. 4065 Campinas 360, minutinho, cópia, pode gentileza. Fala Salvador, boa tarde, Oxané 6142, informação Romeu, solicita autorização Recife. Oxané 6142, Recife 350, número 2 para cópia, por gentileza, aguarde. Nani Baio 6142. Xené 6326, complete a aproximação, torre 98, decimal 6. Completar a aproximação, 18,6, torre, boa. Salvador, boa tarde, Xené 6326, estabilizado aqui no ILS da 28. Campinas, o nível 360, vai decolar na pista 28, mantendo o eixo de decolagem até cruzar 3 mil pés. E após curva à esquerda, subida Gole, Gole Eval, Eval Bridge, para interceptar o peso Lu no meia e prosseguir de acordo com o plano. O controle 1 no 9 decimal 35, acione 5044. Azul 465, autorizando então Campinas, nível 360. Decolamos a pista 28 em frente, a partir de 3 mil pés, curva esquerda na saída Gole. Após Gole, voa Eval. Após Eval, bridge, Atlas Blue 16, plano Robert, plano de voo. Aciona 5044, o controle em 1935, a torre 286. Azul 465, chamarei push no portão de número 3. Correto, cotejamento e torcente, o Azul 4065. 4065, Azul. Salvador Ground, it's 3154. 3154, está autorizado, Alfa, Juliette. O gate é o número 7. Alfa, Juliette, gate 07, 3154. Ok, sorry. Solo, informe a torre de, que toda a nossa aproximação, o vento era de cauda. Toda a aproximação pelos nossos monitores, cruzamento de cabeceira também. Vento com componente de 10, 12 nós de cauda, ok? Que a informação parte do TAN 3154? Afirmativo. Ok, ciente. A gente vai monitorar aqui o vento, uma possível mudança, ok? No momento aqui a gente está com vento de través, mas a gente vai analisar aqui. Muito obrigado, ok? Ok, foi toda durante a aproximação, vento de 15, 17 nós de cauda, e no arredondamento o vento estava 140 com 15 e 14 nós. Ok, ciente. Manda o seu portão é o 07, está livre de prosseguir até lá. Afirmativo, obrigado. Na final para TGL ou Torre. Lima Delta Lima, reporte fora do solo novamente. Positivo, fora do solo Lima. Pode voar BDF? Negativo. Negativo. Atrasado. Ok, o meu no 42. Só para informação, temos um Airbus passando agora a retaguarda. Está livre o pushback de acionamento, chame para o táxi após. E está autorizado Recife, o nível 350, via Peruísque 58, decola da pista 28, vai manter o eixo de decolagem até cruzar 3 mil pés e assim execute a subida Aron, com transição Caju, curvando à direita após 3 mil pés. O controle 199.35. Acione 5014. O nosso indicador de vento aqui está 190 graus. Confirme, recebeu algum vento de cauda na descida? Levemente de cauda na descida, agora no toque estava 190 com 09. Grato, livre à esquerda, chame solo 121.9 antes da alfa. Livrando aqui na esquerda, chama solo 219, boa. Para o táxi, 6142. Solo Salvador, Xané 6326, livrou. Xané 6326, táxi pela Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette 6326. Discussão, Xané 6203, chama Centro Recife, 12251, alterno 3325. 251, 3325, ó. Boa. Dois, ao solo. Siga, 6142. Eu tenho um Fokker da companhia, tá agora ingressando aqui na Juliette. Aguarde mais um minutinho aí pra puxar no single, ok? Então tá na sua escuta aí pra iniciar o pushback, o 6142. O 6326 da Michaneta, autorizado o portão 01, prossiga pela Juliette. Autorizado 01 pela Juliette, 6326. Poxa, né, 6142 é o solo novamente. tivemos mudança na pista aqui, estamos operando agora com a pista 1-0 e a sua subida é pouca com transição caju e curva à esquerda após decolagem. Decola da pista 10, saída pouca, transição Aracaju. Estamos ciente da mudança, aguardando o pushback. Afirmativo. Caju 4065 ao solo. Prossiga. Estamos operando com a pista 1-0. A sua subida permanece, ou melhor, sua subida agora será a Dael, após Dael Leda e após Leda DCT Bridge. E o restante da autorização permanece, apenas a curva será pela direita. Dael Leda Bridge, curva pela direita após, azul 4065, chamarei push. Poxa, né, 6142 autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6142. Marcos Zulu November, está autorizado Salvador Serra November, Índia Oscar, sai restrito a 1000 pés no corredor Axé, decola da 17, curva à direita após decolagem, o controle 119.35, a torre 18.6, acione 5531 no transponder. Aguarde o cotejamento, o Eco Zulu November. Solo azul 4065, puxa o acionamento na posição 3. Aproximadamente 10 minutos de voo e vem para a TGL novamente. Eficiente. Zulu November, está autorizado a decolagem corrigindo, vai decolar da 35 e vai manter após a decolagem a proa norte aguardando a liberação do controle para acender ao 055, porém vai manter restrito 1000 pés aguardando a liberação do controle, ok? O resto da autorização permanece a mesma. O retorno é Quebec, a linha decola da 1-7, vento 190 graus com 9 nós. Solo Chané 6142, você confirma o vento, por favor? O vento agora está 180 graus, 10 nós, o 6142. Obrigado. Mike Quebec decolado aos 1-5, corrigindo aos 1-6, chame controle 19.35, bom voo. 19.35, grato, boa tarde. Do November, livre ingresso, reporte a linha de pronto na 35. Boa tarde, Papatango, Victor, Mike Quebec. Papatango, Victor, Mike Quebec, controle Salvador. Decolado da 1-7, na sua escuta, senhor. Tendo o Tango Vitor Mike Quebec, mantenha condições visuais na linha do litoral. Condições visuais na linha do litoral, Vitor Mike Quebec. Patrulha Salvador, boa tarde, hoje é 63, 14, centro da Romeu. Desculpe, ouvinte 107, autonomia 3 horas e 35, alterna Natal. 6142 da Oxané, está livre o táxi em frente. Ingresse na segunda à direita, na Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18.6. O ajuste é 1-0-1-2, boa viagem. Comi 12, táxi, Apache, Índia, no ponto de espera, a torre 18.6, 6-1-4-2. Uno 396, acione identificação, chegada à área, desça 060. 060 na área. November livre decolar da 35, vento 200 graus com o 1-1, NASF. Sequência livre. 4065, Airbus da Oceania está passando agora na retaguarda. Porém, com aquele de solo, pode estar autorizado a puxar esse Nano 3 e chame táxi. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado, chamarei táxi, azul 4065. Salvador, boa, Oceanair 6142, quanto espera da 10 pronto? Oceanair 6142, a linha decola da 10, vento 200 graus com 10 nós. A linha decola, pista 10. O November decolado aos 19, chama controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, é para o November. Controle Salvador, é para o November, decolou na sua escuta. Cruzou o November, sobe para o 055, condições visuais. 5, é para o November. E o Lima Delta Lima vai para a final TGL em Grupo Zulu, busca vidas. Crescente, vento 190 graus com 09 e a parte fora do solo novamente. Pode chamar sola, fora do solo, Lima. Librando 240 para o 160. 1807, a sua identificação, desse mantém 070, chegada bom. 070, chegada bom, gol 1807. Controle Salvador, Pantanal, 4710, formação Siena. Pantanal 4710, ação de identificação, chegada Mari, desse Mateus 070. Identificou Mari 7070, Pantanal 4710. Solo Azul, 4065 para o táxi, 127 a bordo, 4 horas e 40 autonomia, Altena Ribeirão Preto. 42, boa tarde. À direita e no ponto de espera chame a torre, 186, o ajuste é 102, o Azul 4065. 102, táxi à direita, ponto de espera ali, chamarei 186, 4065 Azul, bom dia. Boa. Boa tarde, tá 3192 com informação Sierra. Pique, sexta para o 080, chegada a Mari. 080, chegada a Mari, 3192. 6314, vai pedir o 50. 050 até ITAP, 6314. Controle autoriza a frequência livre para coordenação local, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, a frequência livre. Até a volta. Salvador, bom dia. Boa tarde, Felipe 5627. Trip 5627, mantém escute agora de cópia. Qual seria a saída prevista? Pode só um instantinho. Torre Azul 4065, boa tarde, pronto no ponto espera no zero. Azul 4065, a linha decola da 10, vento no 80 graus com 9 nós. Ok, a linha decola, pista 10, Azul 4065. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pucca, após Pucca Jamo, e após Jamo DCT Aracaju. O controle 119 decimal 35, acione 5112. Autorizado 190 Aracaju, decola da 10. Decola da 10, curva esquerda, Pucca Jamo, após DCT Aracaju, 1935 é o controle, 5112 no transponder, no trip 5627. Correto, trip 5627, chame pronto no pátio 3, é o pushback e acionamento. Maré é música. Salvador, muito boa tarde, web jet 5729, está com a Inferno. Jet 5729, acione identificação. Chegada a Bonf, desse mantém o 080. Identificou o Bonf 080, web jet 5729. Ouro 396, livre descida para 3000 pés, ajuste no 012. 3000, 1012, aí. 3000. 1012 o altímetro, aí. Isso. Tá, obrigado. Azul 4065, decolado 1126, chame controle 199 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom domingo. Qual o nível ideal para ilhéus? Salvador, Oxenair 6327. Prossiga, Oxenair 6327, eu solo.